226, bom dia, autorizado. Ingresso a decolagem, uma centena 10, 9, 14, um ajuste. Salvador, bom dia. 4178 da Azul. Baixou e travou o sinal da 10. 4178, bom dia. Avistado, ajuste em Salvador 1014. Tem pouso autorizado na 10. Livre pouso na 0 com 1014. 4178. O vento pro 4178, por favor. 120 graus, 89. Obrigado. Bato 178 ao Zona Meia em Salvador. Na minha escuta vai taxiar Alfa Juliette, Fátio 1, portão 01. Compreendeu, na sua escuta Alfa Juliette para o gate 1-4178 azul. Afirmativa. bom dia, com 3663, informação Fox Trot. 663, bom dia, aciona a identificação autorizada, bom, 7212, 714, reporte localizador. 7212, reporte no localizador, cidade é bom, 3663. estou no 816, sem identificação, autorizado chegada a Mário, desce e mantém 50. Chegada a Mário, desce até o 50 e está frente do artista. Então, 3663, livre LS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 3663. 520, autorizado, repassar. Qual será? 3520. Gol 9075, assinando identificação, autorizado, chegada a bomba, desça para 4 mil pés, o ajuste padrão. 4 mil pés, o ajuste padrão. Cono 816, 2000 pés, ajuste 903, report lock. 2013, chamando lock aí. Afirma. Estabilizado, ele é 73663. Complete a torre 1186, bom pouso. 1186, obrigado, daqui a pouco. Oi, Salvador, bom dia. Tá 3663, final do 90, vem depois embaixo travado. 3663, bom dia. O vento 1 centena, 8 nós, tempo autorizado, pista 10. 7 de repouso, 90, tá 3663. Tá 3520, está pronto para o táxi, 86 a bordo, 1330, alternando recife. Gente, 86 no POB, via Índia, ajuste 1013, reporte na espera pronto, 3520. Aqui ainda reportar a ponta espera pronta, então 3520. 3663, o ajuste agora 1013. 1013, tá 3663. próximo ao ponto de espera, pista 90, pronto, TAM 3520. Pode esperar na força ali, mantém. Pode o tráfego ali, mantém, 3520.